Meu campo de visão virou um campo minado. Tem tempo que eu não tenho saco pra ser só mais um banco molhado. Esse ponto parado que eu levo já nem sinto. Converso que eu tô bem, tio, não quer dizer que eu minto. Flui o vento, levo a brisa leve, levo alívio. Meu convívio com mim mesmo fez de mim a solidão. Quero um jardim, flores belas e queimá-las na colheita. Teu convívio com mim mesmo resultou na solidão. Tão farto dessa gente esperta que nem espera. Pega e rasga a folha que o próprio errou. Não virou, só rasgou e jogou. Pronto, mãe, eu juro que passou. Forja o ferro, finge ser de aço. Cê tá longe, mas sabe o que eu passo. É o aço e eu passo. Avisa meus laços que me lançaram pra lama. Que eu vivo feito condor, mas sempre fui chão de barro. Que eu quero mais é viajar sozinho no meu carro. Mas é que viajar sozinho tem saído caro. Tô viajando tanto dessa forma ultimamente que deixar o coração calmo se tornou um bagulho raro. Se tornou um bagulho caro. Ainda bem que eu sempre fui moleque raro. E eu paro, sofro, choro e rego a safra. Minha escrita tá gerando cifra. Minha vida quem é que decifra? Me apaga, beat não me afaga. Me decifre se você puder. Me deprime se você quiser. Mina mida é apenas sexo, pensa. É muito melhor do que dor de cabeça. Eu tô fazendo muita merda, refazendo muito gin. Tô bolando três finis, mina, vou parar na Europa. Fumando minha droga, cantando essa droga. Vai virar museu, assinei mais uma obra. Guardando tijolo dentro desse freezer. Põe gelo de coco no copo de whisky. Quero que se foda, não vai ter reprise. Ela quer que eu foda, faz o striptease. Vamos resolver lá em casa. Chacoalha essa bunda e trabalha. Embola pro pai e não para. Dona da Tazebuara. Botando mais fogo na palha. Troquei meu coração em um baú perdido. Porei uma vela usando a boar o mapa. Âncoras me puxam e eu me sinto mais fudido. Mas quando chego ao fundo vejo só um navio pirata. De histórias, relíquias e ouro, meu quarto sujo é só um reflexo da minha vida suja. Enquanto sujo me afasti pra todo o meu respirar. Sigo limpando almas cujas estavam prontas pra sujar. Me sujeitei a seu sujeito que fez o jeito errado, tudo dá certo ao seu jeito. Assim me vem dinheiro, tristeza causa efeito. Vi mais peito que bunda e talvez esse seja o meu maior defeito. Gramas de neurose na minha bag. Top frag, me persegue, mas nunca consegue. Com essa voz fresca, tipo top term. Divãs novo, porque verme é verme. Fã de novo, tipo epidemia. Cheio de tinta na minha epiderme. Tô dormindo pouco, eu fico rico um dia. Cheio de kit, cheio de kit. Vou na padaria e vai virar desfile. Quero que se for a porra do outfit. Mesmo tendo pouco, nós tá sempre chique. Mesmo tendo pouco, nós sabendo os cliques. Tô me vendo no hype, vou chamar pra fit. Cheio de erva no meu pipe, dando grana pra geral que botou fé no meu bagulho e mandou um beat. Beat, sabe que essa fita é complicada, vira e mexe. Eu tô meio longe, vou voltar mais abiscado. Eu vivo sonhando acordado com uma corda do meu lado, pronta pra amarrar os blocos de dinheiro acumulado. Sentimento acumulado, meu coração é um saco de pancaria. Mancara cada dia, eu sigo sendo espancado. Sangue sendo estancado, muito S congelado. Vou fuder com a minha coluna de tanto cordão pesado. Ardo, meu trabalho é ardo. Inventei o dos pra gerar renda com as neuras do Eduardo. Claro, mano, nunca paro, meu talento é muito raro. E eu carrego o bloco de notas mais caro. Paro, mano, eu tenho faro, sinto o cheiro do dinheiro. Pra ganhar dinheiro eu sempre fui macabro. Calo, quantas porque eu calo com uma faixa com mais flow que os otários que sempre me criticaram. Falem, por favor não parem de falar mal do meu corre, suas amigas me notarem. Chorem, por favor não orem, vocês sonham com essas minas e me odeiam porque sabem onde elas dormem. Fodem, vocês nunca fodem, no máximo vocês fedem e reclamam daquilo que vocês não podem. Fogem, vocês sempre fogem, vejam o canibalismo nesses manos de tanto que eles se mordem.